arrocha.com.br, o site oficial do Arrocha. Fui traído, minha vizinha me contou. E assim que eu saio, o seu ex chega com flores. Duvidei, até olhar seu WhatsApp, descobri toda a verdade. Não sou otário, não sou palhaço. Eu trabalhando, me esforçando, te bancando, e você encontrou nos braços. Chamei seu táxi, sai da minha vida. Aquela cama que eu comprei pra nós não é pra mulher bandida. Vizinha me encontrou, e assim que eu saio, o seu ex chega com flores. Duvidei, até olhar seu WhatsApp, descobri toda a verdade. Não sou otário, não sou um palhaço. Encontro nos braços, chamei seu táxi, sai da minha vida. Aquela cama que eu comprei pra nós não é pra mulher bandida. Não sou um otário, não sou um palhaço. Eu trabalhando, me esforçando, te bancando, e você encontro nos braços. Chamei seu táxi, sai da minha vida. Aquela cama que eu comprei pra nós não é pra mulher.